sociedade. Cada um pensa em que cada um pensa. Cria sua sentença, se ganha quando perdeu. Tudo isso que eu falei, desculpa, mas não é verdade. Não te contei, sem culpa, quero piedade. Tudo isso que eu falei, desculpa, mas não é verdade. Não te contei, sem culpa, quero piedade. Cada um pensa em que cada um que não se fria. Sua sentença se ganha quando perdeu. Tudo isso que eu falei, desculpa, mas não é verdade. Não te contei, sem culpa, quero piedade. Take easy, brother. Se ganha quando perdeu. Gente acostumada com nada, sonha com tudo, mas nada. Em um rio de preços que pagam com bom de estar empregado. Navio com berços que pregam um dom de estar ancorado. Povo que pede ajuda e aprende a andar numa escada. Não importa em quem se vota, pois sempre que forem votar, eles vão votar na gente. E gente deles não podem se misturar com a gente. Se alguém que quiser se misturar, vai ser igual a gente. Num parâmetro igual, que se destaca inteligência fraca. Segue o manual sem entender que quem escreveu a placa não pertence. Pertence ao passo de bois e vacas. Em placa, babacas pra caixa quadrada. Com uma cruz na estrada, com dois uma manada. Acostumada e vê calada cada tomada. Aqui então assiste, não faz nada. Se não é contigo, sorri. Deixa alguém bater o martelo e te pedir de sair. Sua liberdade é assistida. Não se tem vida, todas as coisas que se faz é por que alguém obriga, então se liga. Conta quantas brigas bobas, conta até perder a conta. Quantas brigas por causa de dinheiro. Tudo isso que eu falei, desculpa, mas não é verdade. Não te contei, sem culpa, quero piedade. Cada um pensa em que cada um pensa. Cria sua sentença, se ganha quando perdeu. Tudo isso que eu falei, desculpa, mas não é verdade. Não te contei, sem culpa, quero piedade. Tudo isso que eu falei, desculpa, mas não é verdade. Não te contei, sem culpa, quero piedade. Cada um pensa em que cada um que nem se cria sua sentença, se ganha quando perdeu. Tudo isso que eu falei, desculpa, mas não é verdade. Não te contei, sem culpa, quero piedade. Take easy, brother. Se ganha quando perdeu. O seu olhar, mil virtudes que levam aos mesmos sismos. De igualdade ao berço, de sujo capitalismo. Sua dor externa, aviso de um recente problema. Sua dor interna, procura na chave para um emblema. Mais respostas que vêm e mais dúvidas se vão. As dúvidas são crescentes pra quem procura um padrão. Padrão eclético, estético, universal, antisséptico. Sou em barracos e prédios, a esperança, o remédio pra sujeirada de portos que visam únicos focos. Na qual a sigla ou cifrão, na qual a sigla ou cifrão. O som te tira a atenção primeiro. Meio da radiação, te deixa cego, deixa tonto em estado de erupção. Na sua cabeça uma interrogação, se foi mais um engano. Pois depois da explosão, seus sonhos foram pra segundo plano. Pensa comigo, mentira não é satisfatória. Protários que perdem tempo em transformar gênero em glória. Nessa história, foi uma só a conclusão. Saber que tudo nessa porra tem sua participação. E os que tentam se desviar desse tormento pagam taxas a mais. E se unir ao leve traz essa gás. Televisão pedindo paz ao rapaz que se revolta. Faz a volta e mata mais. Vou ajudar de uma maneira, mas não me crucificar. Alguns tentam mudar o mundo, mas o mundo é que não quer mudar.